Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Já se tornou um hábito a gente de vez em quando interromper o curso normal das nossas aulas para fazer um balanço do estado de coisas na política e na sociedade brasileira, de modo que a gente não saia voando em altas especulações filosóficas, perdendo de vista a situação real na qual nós estamos. Eu, por mim, sempre achei que o melhor da filosofia não são as teses gerais a que ela possa chegar, mas sempre a viabilidade da sua utilização para a compreensão das situações reais. Se ela não serve para isso, então não adianta nada você ter as belas regras gerais, né? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui um negócio para você ler e comentar. Nos últimos meses, tem se espalhado pela internet uma palavra de ordem segundo a qual, ante o risco de fraude nas eleições, o melhor é que a população se abstenha de votar e force dessa maneira a eclosão de um golpe militar e a tomada do poder pelas forças armadas. A mensagem vem acompanhada de advertências ferozes contra o candidato Jair Bolsonaro e contra algumas pessoas que lhe são simpáticas, especialmente Joyce Hasselmann e Beatriz Kisses. Eu pareço ter sido poupado até o momento. A única coisa que eu ouvi a esse respeito deste pessoal, né? Alguns deles estão bravos comigo, mas por outros motivos, e o tal do Ricardo Dex, que eu chamo carinhosamente de Ricardo Fudex, informou a população que o meu candidato preferido é o Ciro Gomes. Para você ver, então, né, o profissionalismo, a respeitabilidade intelectual desse cidadão. Vem também com alguns reparos cosméticos que depuram a ideia do seu aspecto truculento e a recobrem de tons agradáveis. Isto vem, sobretudo, por meio de um advogado, o doutor não sei o que, Ribas, que toda hora faz um pronunciamento a respeito da legalidade e constitucionalidade da intervenção militar. Os pronunciamentos são muito bem feitos, muito educados, muito, muito bem pensados, e já vamos ver por que eu acho que eles não têm nada a ver com a situação real. Em primeiro lugar, a expressão que eles usam não é golpe, é intervenção militar constitucional. Exatamente como se disse em 1964. O pessoal já esqueceu, mas também em 1964 ninguém disse que era um golpe. Era uma intervenção militar dentro da Constituição para restaurar a ordem e o direito, né? Ademais, as Forças Armadas, segundo eles dizem, não vão tomar o poder, vão só controlar as coisas temporariamente para pôr ordem na casa e então convocar novas eleições, exatamente como se prometeu em 1964. Então, uma coisa que se torna óbvia quando a gente ouve esses programas, esses vídeos, que tem até uma certa audiência, já o número de ouvintes é entre 500 e 1.000, não passa disso, mas eu acho que ter mais de duas já é um negócio assombroso, né? Em geral, são pessoas que têm saudade do regime de 64. Tem uma certa adoração pelas Forças Armadas, tem muita confiança nas Forças Armadas. E então, diante da situação nacional, se apegam a esse símbolo, Forças Armadas, né, porque é, vamos dizer, a instituição mais confiável, mais honesta, mais patriótica, eu reconheço que é. Tá certo? E, em suma, lhes parece a única instituição que tem autoridade suficiente para eliminar o caos no qual o país mergulhou, restaurar uma situação de ordem constitucional. Existe uma, vamos dizer, uma subcorrente no texto deles, um subtexto, que é um certo amor à violência. Isso eles têm. Quer dizer, a ideia de que não, precisamos matar todos os comunistas, botar todos na cadeia. Quer dizer, uma espécie de idealização, vamos dizer, da força física, o que é o correspondente nacional do que seria o fascismo. Na verdade, isso não tem nada, absolutamente nada a ver com o fascismo. A violência é um negócio que é usado por todas as correntes políticas imagináveis e ela não caracteriza o fascismo de jeito nenhum. Mas no Brasil, tanto o pessoal da esquerda quanto os próprios simpatizantes dessa ideia associam o fascismo com a violência e confundem fascismo com violência. Uma certa exibição de macheza, uma coisa assim. Então, isso aí, evidentemente, é o fascismo cosmético. O fascismo é uma ideologia muito complexa. Ele teve na sua elaboração intelectuais de primeiríssima ordem, como o comunismo também teve. E o que no Brasil se chama de fascismo é realmente só esse, vamos dizer, essa superfície, essa coisa, imitação assim, cosmética. Então, não há fascismo verdadeiro, sério no Brasil, né? Tanto que falam a favor quanto falam contra, não sabem do que estão falando. Então, é dentro do espetáculo brasileiro, que é sempre de exibição, teatro, imitação, macaquice, é o espetáculo de sempre, né? Praticamente todo o debate político brasileiro é só macaquice, né? Não há mais nada. Mesmo aquilo que o sujeito está falando, ele não pensou aquilo. Se ele não pensou, ele não acredita realmente. Ele não acredita, mas ele se sente bem falando aquilo, porque ele acha que vai dar uma certa impressão para as pessoas. E é essa impressão que é o objetivo todo. E se ele conseguir passar essa impressão, ele vai ter adesões. E tendo adesões, ele naturalmente se sente fortalecido, né? Se você, uma coisa você falar sozinho, outra coisa você falar com o respaldo de 2, 3, 10 mil pessoas, né? Então, em tudo você vê que o que predomina são objetivos psicológicos do indivíduo. E não tem nada a ver com as ideias políticas que ele está usando. Não tem nada a ver com a situação real, mas absolutamente nada. É tudo um teatrinho onde as pessoas estão buscando um suporte psicológico para os seus egos vacilantes. Quer dizer, o Brasil sempre se caracterizou por não ser um país que cria personalidades vigorosas. Você vê, no século XIX, metade da população era escrava, tá certo? E o escravo, evidentemente, não tem o status de cidadão, ele não é respeitado, ele não tem direito a praticamente nada, tá certo? Então é normal que essas pessoas vivam com medo, a total insegurança, porque a segurança delas depende sempre de um outro, não é isso? Quando veio a libertação dos escravos, com a Princesa Isabel, você não pode esquecer que transcorreram 40 anos antes que tivesse o primeiro surto industrial e que, portanto, aparecesse emprego para esses escravos. Então, os camaradas saíram das fazendas, né, onde pelo menos tinham comida, e foram viver nas favelas. Favelas quer dizer barraco de papelão, né? Então, você imagina, houve uma queda de status. Eles, pelo menos, antes eles tinham uma identidade social de escravo. Agora, não tinham nada, estavam pessoas soltas no mundo. Tá certo? Então, você não quer que uma população assim, né, dispersa, desorganizada, sem uma função precisa, se sinta muito bem, muito segura. Tá certo? Então, isso não quer dizer que o brasileiro seja covarde. Tá certo? Quando testado em situações de violência física, ao contrário, ele mostra uma coragem, às vezes, absurda. Os testemunhos dos soldados americanos durante a guerra, com os nossos pracinhas, era assim, eles ficavam, diziam, esses caras são loucos, né? Quer dizer, eles avançavam onde todo mundo recuaria, tá certo? Faziam loucuras, na verdade. Então, não é este o ponto, vamos dizer, da covardia física, é a insegurança social. Por estar também numa sociedade onde as regras não são claras. Você chega aqui nos Estados Unidos, vai na Europa, né, você vê até as regras de polidez, regras de como você se comporta na mesa, então, são muito claras. Então você sabe que se você fizer daquele jeito, ninguém vai achar ruim. E se você violar, todo mundo vai falar mal de você. E no Brasil, não. Existem muitas regras diferentes, as regras mudam, tá certo? Muito rapidamente, e você nunca sabe se você está agradando ou não. Esse eu acho um dos pontos principais da psicologia nacional. Quer dizer, a psicologia que eu não estou deduzindo de caracteres hereditários ou míticos, mas de uma situação social real que impõe esse tipo de estrutura de personalidade, né? Quer dizer, é o homem que sempre depende da aprovação alheia, ele não tem a segurança própria, ele não recebe da sua família, da educação, os padrões que poderiam lhe dar uma segurança própria, então ele sempre depende do grupo, da aprovação, mas o grupo também não é muito estável. Por exemplo, você pega assim, as religiões do brasileiro. O brasileiro, uma semana ele é Seixo Noé, outra semana ele é evangélico, na terceira ele virou espírita. Então, mesmo o grupo religioso não vai dar ao indivíduo suporte para que ele se sinta seguro de si. Então, a falta de segurança psicológica é o traço comum a todo brasileiro, de todas as classes sociais. Mas eu, quando morava em São Paulo, conheci bem a classe dominante, os ricos de São Paulo, e eu garanto, eles estavam tão apavorados quanto os pobrezinhos. Eram pessoas muito inseguras, muito fracas. E no Brasil tornou-se, criou inclusive uma situação em que se aparece um sujeito que tem uma certa segurança, todo mundo acha que é um sujeito violento. É uma coisa incrível, né? Quer dizer, se você não está tão inseguro quanto os outros, então é porque você é malvado, você deve ser do narcotráfico, ou você é da KGB, ou você é da CIA. Tem algum treco errado com você, né? Muitas das reações à candidatura a Bolsonaro foram isto. E as pessoas associam isso com o fascismo. É uma coisa assim, absurda, absurda. Quer dizer, para você explicar a um americano, por exemplo, a composição política do Brasil hoje, é quase impossível. Porque tudo, né, no debate político brasileiro é só teatro, e só fingimento, e tudo significa outra coisa. Não há nenhuma correspondência, por exemplo, entre a ideologia alegada, tá certo, e a política efetivamente seguida. Não tem nada, nada, nada que ver. Aqui nos Estados Unidos, quando você diz que é esquerdista mesmo, se é conservador, é conservador mesmo. Você sabe mais ou menos o que ele vai fazer. No Brasil, isso é totalmente imprevisto. E essa associação, quer dizer, da simples segurança pessoal com a violência e com o fascismo, isso foi usado o tempo todo nas campanhas anti-Bolsonaro. E o que é que isso tem a ver com o fascismo? Absolutamente nada, né? Então, o fascismo é um tipo de regime que surge, quer dizer, em países que foram, ou que são subdesenvolvidos mesmo, ou que tiveram, quer dizer, uma crise, uma guerra, foram destruídos de alguma maneira e precisam se reconstruir rapidamente. Então, precisa uma política de Estado fortemente centralizada, com uma ideologia nacionalista para criar um entusiasmo e fazer o pessoal trabalhar, e que só se distingue da política comunista porque ela não estatiza totalmente os meios de produção, nem visa a isso. Ela não quer a estatização da economia, mas quer o controle da economia. Mas no Brasil aparece lá um sujeito chamado Ciro Gomes dizendo: eu quero é controle social. E ninguém pensa que isso é fascismo, quando justamente isso é que é o fascismo. Então, o vocabulário brasileiro é uma coisa de louco. O sujeito chama a banana de pão, né? A pinga de leite e assim por diante. É tudo errado. O vocabulário brasileiro é coisa de louco, né? E se você tentar explicar a situação brasileira em termos ideológicos, você sempre vai falhar, porque as pessoas desconhecem as ideologias que elas representam. Então elas fazem uma outra coisa a qual elas dão esse nome. Então é um país onde o comunista não é comunista, o fascista não é fascista, o liberal não é liberal, e assim por diante. E esse pessoal da intervenção militar, que às vezes é chamado de fascista pelos outros, e que às vezes tem até uma certa simpatia estética pelos fascistas, pelos nazistas também, né? Mas que não é uma coisa que pesa efetivamente na política deles, né? Você vê aqui, se você estudar um pouquinho de nazismo e fascismo, você vai ver que a violência não tem nada a ver com isso. A violência é um meio, né, que os fascistas usaram, que outras políticas usaram. O fascismo não se caracteriza por isso de maneira alguma, né? Uma coisa mais fundamental do fascismo é o nacionalismo extremado. Ele se baseia na construção de uma identidade nacional às pressas e à força, tá certo? Em parte mediante intimidação, mas principalmente através do culto de símbolos nacionais, da história nacional, heróis nacionais, etc., etc. Tudo isso para fazer o pessoal trabalhar, tá certo? E aceitar sacrifícios, né? Então, é basicamente uma ideologia de UTI, quer dizer, um país está indo para o buraco, então, ó, precisamos levantar isso rapidamente, então precisamos do quê? De um governo fascista. Foi isso na Itália, foi isso na Alemanha, foi isso num monte de lugares, né? E houve países que tentaram criar uma política fascista, não conseguiram, a França, né? Mas a conversa era mais ou menos a mesma, né? Então, uma das dificuldades inerentes do fascismo é o seu próprio. Estou aqui usando a palavra fascismo indistintamente, o fascismo e o nazismo. Não é muito certo, mas por enquanto vocês entendem o que eu estou falando, né? Um internacional fascista é impossível por definição. Você imagina as acrobacias mentais que um alemão precisava fazer para ele convencer ele mesmo de que o japonês é raça superior tanto quanto ele. E o italiano também, tá difícil. Então, uma internacional nacionalista é uma contradição de termos. Não é impossível de formular. Né? E eu mesmo andei uns anos atrás pensando, será que isso pode acontecer, que isso vai acontecer, alguém vai querer fazer? Mas até hoje não existiu. Então, vamos dizer, o nacionalismo, o patriotismo extremado, tendendo a uma certa xenofobia, é inerente ao fascismo. Porque ele é uma ideologia de reconstrução nacional rápida. Né? O elemento racista pode entrar se a raça for um componente importante da identidade nacional, como era na Alemanha. Mas já na Itália não era tanto. Porque na Alemanha era assim por causa da importância dos judeus na sociedade alemã. Os judeus eram uma parte importantíssima da sociedade alemã. Eles estavam muito bem integrados na sociedade alemã. Isso vocês podem ver no livro, tem um belo livro do romancista Jacob Wasserman, Meu Caminho como Judeu e como Alemão. E também você observa isso pela participação dos judeus na Primeira Guerra Mundial. A comunidade judaica foi uma das mais entusiásticas apoiadoras do Kaiser na Primeira Guerra. E veja você, havia na França muito mais antissemitismo do que na Alemanha, né? Porque os franceses achavam que os judeus eram agentes da Alemanha. Isso na Primeira Guerra. Veja como as coisas são irônicas, né? E o fascismo francês, que pretendia também criar ali na França um regime de força, né, para levantar rapidamente a economia nacional, era uma ideologia essencialmente anti-alemã. Eram inimigos dos alemães desde o início e queriam fortalecer militarmente a França porque previam que a Alemanha ia invadir. E o pessoal da esquerda, né, especialmente a esquerda católica, chefiada pelo Emmanuel Mounier, era de pacifista, queria ficar tudo de bem com Hitler, mesmo porque Stalin estava de namoro com Hitler, então não ficava bem falar mal do homem. Então, para você ver como essas coisas são, vamos dizer, são. Não dá para você raciocinar a partir de um estereótipo ideológico. Ah, o sujeito é fascista, então ele vai fazer assim, assim. Não. As coisas não são. Claro que a ideologia existe, né, ideologias, e elas têm um certo peso na conduta das pessoas. Né? Mas ninguém no mundo age mecanicamente a partir da fórmula ideológica que adotou. Isso é absolutamente impossível. E você disse, ah, o comunismo, que nem aquela besta daquele Marco Antônio, que dizia, não, o comunismo é a estatização dos meios de produção. Bom, então Lenin não é comunista, porque Lenin mandou trazer de volta a economia privada. Né? Então, ah, se o cara é comunista, como é que ele favorece a economia privada? Digo, filho, a vida é assim, está entendendo? Então, mas é um raciocínio pueril, raciocínio que a partir toma as palavras, as definições verbais, como se fossem coisas reais. Né? É como se assim, uma criança que diz, ah, aquele sujeito é católico, mas como ele é católico, se ele tem uma amante? Tem que ver uma coisa com a outra. Não é porque o sujeito é católico que liga a maquininha de catolicismo e ele vai agir, né, uniformemente de acordo com a religião. Nem os papas fazem isso, meu Deus do céu. Né? Então, eu sinto muito no Brasil a falta de pessoas que saibam raciocinar com a experiência da vida. Em geral, pessoas sabem pouco e são inseguras e buscam uma autodefinição muito rápida, ou seja, uma identidade grupal. Então, aderem a alguma coisa que não tem necessariamente uma penetração muito funda no seu coração, mas serve como identidade naquele momento. E esse negócio daí? Claro, intervenção militar é exatamente isso. A ideia é tão superficial, tão boba, se você pensar, examinar, como nós vamos examinar daqui a pouco, que você vê que ela serve como uma fantasia de carnaval que você vai vestindo durante um certo tempo, que você vai se reconhecer nela e reconhecerá ali também os seus amigos e terá nela o critério para se separar dos seus inimigos. Né? Então, o apelo a esse negócio da intervenção militar vem também fortalecido por notícias atemorizantes, verdadeiras em geral, sobre a interferência crescente e cada vez mais descarada que a elite globalista, em aliança com os governos comunistas islâmicos, vem exercendo no Brasil, especialmente a China. E a China está comprando o Brasil. Né? E o governo fez certas concessões, vamos dizer, à China e à Rússia, que se tivesse feito aos Estados Unidos teria sido um escândalo monstruoso. Só dizer, olha, existe uma estação de espionagem russa na Amazônia, ninguém liga. Né? Ao passo que os chineses estão comprando parcelas imensas do Brasil. Eu acredito que eles já possuem uns 20% do território. Isso não é brincadeira. Mas estudar essa penetração estrangeira no Brasil e fazer barulho em torno disso tornou-se uma especialidade desse pessoal intervencionista. Por quê? Porque já era um hábito nas Forças Armadas, pelo menos naquele setor das Forças Armadas que se denomina nacionalista, centrado sobretudo por um órgão no Rio de Janeiro chamado SEBRES, né? Que sempre procurou uma aliança com a esquerda e tal, e esse era nacionalista, mas mais anti-americano do que nacionalista. Né? E é claro que esse pessoal ainda tem uma visão muito atrasada das coisas, porque quando a gente fala globalismo, eles pensam que é imperialismo americano. Né? É a mesma confusão que apareceu no debate com o professor Duguin, eu expliquei isso aí. Né? Quer dizer, claro, existe, o imperialismo americano existe, e ele foi ativo na América Latina durante algum tempo. Mas você falar dele agora no Brasil é coisa absolutamente ridícula. Qual é a atuação do governo americano na América Latina, especialmente no Brasil, nos últimos 30 anos? E eu respondo categoricamente, é nenhuma. Né? Se você comparar assim, com outras épocas, né, o peso que tinha, por exemplo, a opinião do embaixador americano, que hoje em dia ninguém sabe nem quem é o cara, né? Então, existe na diplomacia um negócio de diplomacia pública, que é a função que o embaixador tem de representar e defender a boa imagem do seu país no exterior. Então, se falam mal do país dele, bom, pô, pelo menos o embaixador tem que aparecer e defender. Faz 30 anos que nenhum embaixador faz isso no Brasil. Né? Ao contrário, eles cedem cada vez mais e se acomodam a políticas ostensivamente anti-americanas. Né? E aqui nos Estados Unidos eles não tinham muito a ideia de quão anti-americano era o Brasil. Eu lembro no tempo da guerra do Iraque, 82% da população brasileira estava a favor do Saddam Hussein. E você contava isso aqui para os americanos, e diziam, não, você está louco, eles nos adoram, etc. Foi só gradativamente começaram a perceber que tinha algum problema. E agora essa viagem do Mike Pence ao Brasil, você vê nas palavras dele que alguma preocupação com isso ele tem. Então eles falaram, finalmente se tocaram, começou a doer, né? Depois de 20, 30 anos. Eu me lembro da época em que os embaixadores americanos eram figuras centrais na política brasileira. Se você pegar o embaixador Lincoln Gordon, por exemplo, né? Lincoln Gordon era uma espécie de guru, todo mundo. Se você fazer alguma coisa, primeiro você queria saber a opinião do Lincoln Gordon. Né? Hoje em dia a pessoa não sabe nem o nome do embaixador americano. Então, os militares foram os que começaram a dar esses alarmes sobre a cobiça internacional na Amazônia. Né? Esse alarme tem razão de ser, porque se você vê o número de ONGs que operam na Amazônia, fora de toda a possibilidade de fiscalização nacional, fazendo o que quer, levando minério embora, fazendo o diabo, todo tipo de negociada com grupos indígenas. Né? Então, os militares têm razão, porque o grupo militar ele conserva um senso de identidade nacional e ninguém pode negar que os militares no Brasil são patriotas, eles têm amor ao Brasil. É o único grupo que tem isso. Isso eu já observei mais de 20 anos atrás. Patriota no Brasil só tem fardado. Brasil significa alguma coisa para eles. Para os outros não significa nada. Por que que para eles significa? Eles que têm que tomar conta das fronteiras, eles que são os guardiões do território, etc, etc. Então eles sentem que tem algo a perder. Agora, o cidadão médio brasileiro não está nem ligando para isso. Né? Se você vê também o senso histórico que sustenta qualquer nacionalismo patriotismo é completamente faltante no Brasil. Aqui nos Estados Unidos você entra em qualquer livraria, qual é o assunto que você mais encontra? História americana. Né? Isso em todas as livrarias, sem exceção. Né? Os americanos são loucos pela sua história. E quando você... Se você procurar, por exemplo, eu quero ler os escritos do Thomas Jefferson, Você conta 400 edições diferentes disso. Os discursos de Lincoln, 200 edições, tudo quanto é lugar. Nas escolas o pessoal lê isso, né? E no Brasil, por exemplo, nós vimos o caso do Zé Bonifácio. Uma das obras do Zé Bonifácio, existe uma edição caríssima, feita em 1950 ou 40, pela Prefeitura de Santos. Ou seja, ninguém tinha acesso às palavras do fundador do país e ninguém estava sentindo falta. Então, agora, eu trabalhei com os militares no tempo do. Ele estava redigindo o livro O Exército na História do Brasil. Trabalhei uns 3 anos com ele nisso aí. E pude sentir qual é o espírito da coisa. E perceber como eles são patriotas mesmo, como eles têm amor ao Brasil, eles sentem que tudo que é do Brasil é deles. Né? É uma espécie do olho do dono. Né? E por causa disso, eles viviam estudando essa situação da Amazônia, da penetração dessas ONGs, etc, etc. Existiu, por exemplo, um livro importante de um coronel chamado Mena Barreto, não sei quem é Mena Barreto. O livro chamava-se A Farsa Yanomami, em que ele mostrava ali que uma tribo chamada Yanomami jamais existiu. A tribo foi inventada por ONGs internacionais para pegar uma parte do território e pegou. E apesar do livro, apesar de denúncias, continuou. Então, denúncias desse tipo eram muito frequentes nas Forças Armadas. Isso formou toda uma cultura, uma subcultura, né, baseada na China, contra a cobiça internacional. Existem muitos livros a esse respeito, né? Muitos livros, vídeos, artigos em revistas de história militar. Né? O Instituto Brasileiro de História Militar se dedica muito a isso. A Biblioteca do Exército se interessa por isso, as escolas militares se interessam por isso. Então, eles têm toda uma cultura militar de defesa do território. Né? Naturalmente, esse pessoal intervencionista, que não é militar, pegou uma parte disso aí, né, para usar como material de propaganda. Claro, se o Brasil está sob risco de uma ocupação, pelo menos informal, internacional, quem que pode se opor a isso? Só as Forças Armadas, evidentemente. Então, tem que chamar as Forças Armadas para impedir. Os americanos, os chineses, os alemães tomem, né, as nossas riquezas. Né. Então, até aí a coisa tá certa. Todo esse discurso corresponde a alguma coisa, diz alguma coisa real. Mas, é o tal negócio. O intuito dessa parte do argumento é realçar a analogia com a situação do Brasil pré-64, à mercê das forças comunistas. E sugerir a conveniência de repetir a mesma dose do mesmo remédio. Então, adotado uma intervenção militar para bloquear o avanço comunista e sanear a política nacional. Mas uma coisa é a história das ideias e slogans, outra a dos fatos e feitos. Essa aqui é a primeira coisa essencial aqui. Acho que no Brasil ninguém sabe ou ninguém lembra. Em 1964, quem deu o golpe não foram as Forças Armadas. Né? Foi um vasto movimento, predominantemente civil, e veio se preparando com 2 anos de antecedência, cujos líderes eram políticos eminentes, como Magalhães Pinto, Carla Cerda, Ademar de Barros, Roberto Abreu Sodré, eram todos líderes civis. Né? E por trás deles havia o quê? O grande capital, todas as grandes empresas apoiavam isso. E junto com eles, o quê? Toda a classe política. O Senado e a Câmara dos Deputados. E mais a Igreja Católica. E um pouquinho naquela época, tem um pouquinho de Igreja Protestante também apoiava. Né? A Igreja que pertenceu ao General Geisel, a Igreja Protestante. Então, olha, só quem estava contra eram os próprios comunistas e seus aliados. Na mídia, a mídia inteira apoiava esse movimento. Né? Eram os diários associados, o Estadão, a Folha, o Globo, todos. A favor do governo, João Goulart, só havia um único jornal no país inteiro, que era a Última Hora, que era um jornal financiado pelo próprio governo, dirigido pelo Samuel Valle. Samuel Valle nunca foi esquerdista, nem direitista, coisa nenhuma, era só um espertalhão e era amigo do Getúlio. Então, você fala golpe militar, é absolutamente ridículo. Não foi um golpe militar. Aconteceu que os militares estavam ali no meio como força auxiliar. Ninguém realmente esperava que fosse necessária uma ação militar, como de fato não foi. Se você examinar dele, você vai ver que no dia de 31 de março para o 1º de abril morreram exatamente duas pessoas. Né? Uma por um acidente, um revólver, ele baleou a si mesmo. Então, todo mundo ali na esquerda, esperando que aquilo fosse uma noite de São Bartolomeu, eles vão matar todo mundo, simplesmente não mataram ninguém. O que prova que não havia uma situação militar. Né? Até vamos dizer, os americanos, assustados de que algum dano podia haver para os cidadãos americanos no Brasil, mandou dois ou três navios que ficaram ali na Baía de Guanabara, não, nem desceram, nem desembarcaram. E ficaram ali 24 horas, os caras falaram, não, não vai dar nada, pode ir embora, foram embora. Então, isto foi o famoso golpe militar. Você já viu o golpe militar sem um tiro? Né? Só de você pensar nisso, é que é absurdo. Né? Por outro lado, você vê o apoio maciço da sociedade civil, né? Mídia, igreja, parlamento, empresariado, todo mundo. Né? Então, a base social do João Goulart era muito estreita, ele estava acuado. Né? E quando ele foi embora, ninguém sentiu falta. Né? Quer dizer, o Leonel Brizola fez lá umas bravatas de que ia resistir, etc, etc, mas que nem o próprio João Goulart levou isso a sério. Eles simplesmente não tinham condição de resistir, eles estavam acuados. E acuados, certamente, não pelas Forças Armadas, acuados pela própria população. Então, o que é que deu aos militares a posição de destaque nesse negócio? Foi o seguinte: lá pelas tantas, um general de Minas Gerais, Olímpio Mourão Filho, deu na cabeça dele de botar as tropas na rua sem avisar os outros colegas. Claro que os comandantes militares estavam todos acompanhando o desenrolar da conspiração desde o início, junto com os políticos civis, né? Mas não havia nenhuma ação militar, vamos dizer, engatilhada. Mas esse Mourão Filho deu na cabeça, ele botou as tropas na rua e começou a marchar na direção do Rio de Janeiro. Daí foi o pânico. O João Goulart foi embora, achando que os militares iam matá-lo, né? Os políticos de esquerda todos desapareceram, eu sei disso porque eu estava lá. Eu era um estudante secundarista e havia, no meu colégio, havia um grupinho esquerdista, ao qual eu não pertencia, mas que naturalmente influenciava a minha cabeça, chegava, de algum modo, as ideias deles chegavam a mim, e eles, a palavra de ordem ali, vamos procurar os líderes para pegar uma orientação. E saímos procurando os líderes, e cadê? Até hoje eu não os achei. Né? Eu lembro que tinha um deputado, de nome judeu, que o irmão dele estudava na nossa escola. Né? E ele disse, não, vamos, é um deputado comunista. Vamos lá procurar o meu. Não, não. Vamos procurar o meu irmão. Era Bernardo, não sei o quê. Agora não lembro se Bernardo era deputado ou irmão dele. Né? Ele disse, então vamos procurar o meu irmão. Falei, vamos procurar. Até hoje não achamos tal irmão. Né? E outros políticos. Eles simplesmente desapareceram, esconderam, se esconderam todos nas embaixadas, achando que havia uma sangueira e não houve sangueira nenhuma. Eu acho, até escrevi isso no capítulo final do livro O Exército na História do Brasil, que este foi um dos fatores determinantes na conduta da esquerda brasileira pelos 30 anos seguintes. Porque quando eles tentaram as guerrilhas, todo mundo sabia que na guerrilha ia morrer todo mundo, eles não iam conseguir nada. Então por que que eles fizeram isso? Eu acho que em parte foi a reação contra esse ato. Tentar sumir retroativamente com um ato de covardia. Mais ou menos como se vê no romance do Joseph Conrad, Lord Jim, que é o capitão que no meio de uma tempestade abandona o seu navio e sai num barquinho e quando ele chega no porto está lá o seu navio. Não é a própria... Os passageiros salvaram o navio. E ele naturalmente ele perde o seu grau de capitão. E ele passa o resto da vida fazendo atos de bravura totalmente desnecessários e inúteis, para ver se compensa aquilo. Então, esse complexo de covardia da esquerda brasileira, é claro que é o fator determinante de muita besteira que eles fizeram depois. E aconteceu que, como o Mourão Filho tomou essa iniciativa, ela teve efeitos imediatos. Né? A própria fuga do João Goulart foi resultado disso. Então, estava na cara que a partir daquele momento, quem tinha a iniciativa na mão eram as Forças Armadas. Você vê que enquanto o Mourão Filho estava fazendo isso, o presidente do Senado, sem saber disso aí, mas sabendo que o João Goulart tinha ido para o Uruguai, reuniu o Senado e o Senado decretou a vacância da presidência. Falou, presidente sumiu, não tem mais presidente. Então, bom, quem manda agora? Não precisava nem responder, porque as Forças Armadas já estavam em ação. Então, elas se tornaram naturalmente as condutoras do processo a partir daí. Só elas tinham o poder de iniciativa, só elas tinham, vamos dizer, o comando unificado das suas próprias forças. Os outros não. Os outros líderes civis, cada um tinha a liderança de um pedaço. O Lacerda tinha dos seus eleitores, o Ademar de Barros tinha, o Estado de São Paulo inteiro, praticamente, com o Ademar de Barros, inclusive a Polícia Militar, que se chamava então Força Pública, e que tinha armas quase tantas quanto o Exército. E o pessoal da Força Pública adorava Ademar de Barros, a população adorava Ademar de Barros. O meu pai, eu lembro, perguntava assim: pai, quem você vai votar para presidente? Doutor Ademar de Barros. Quem você vai votar para governador? Doutor Ademar de Barros. Quem você vai votar para prefeito? Doutor Ademar de Barros. E assim por diante. O que era demarista para valer. E os ademaristas eram descendentes dos antigos getulistas, eram a esquerda. A esquerda corrupta, a esquerda ladra, tipo antecessor do PT, né? E o pessoal do Jânio Quadros era a direita, né? A UDN. Então, cada um dos outros líderes tinha liderança sobre uma parte do país, uma parte do eleitorado. Ao passo que a única organização nacional que estava metida no negócio era as Forças Armadas. Então, elas eram a única organização nacional, a única que tinha liderança unificada. E era a que estava agindo mais efetivamente. Então, ficou elas mesmo. Elas tomaram a dianteira do processo e ali ficaram. Tá certo? Então, estava na cara que quem ia assumir o comando? Bom, tinha que ser um general. Então, só tinha uma solução. O Congresso tinha que eleger, entre aspas, uma eleição direta, um comandante militar, e acharam um cara que ninguém conhecia e que, por coincidência, não tinha participado da conspiração, que era o general Humberto Castelo Branco. Era um cara muito bem cotado entre os militares, que fora dali ninguém conhecia. Ele não sabia de coisa nenhuma, ele não queria a presidência, ele não lutou pelo poder, nem coisa nenhuma. Botaram ele lá, né? Até ela estava contando que ele era um sujeito baixinho, assim, sem pescoço. E surgiu na época a brincadeira de que ele ficou assim, porque chegaram para ele e falaram: agora você vai ser o presidente. Ele disse: eu? Então, em 1964, quem deu o golpe não foram as Forças Armadas. Foi um vasto movimento predominantemente civil, fortemente apoiado por toda a grande mídia, pelo empresariado, pela Igreja Católica e pela maioria do Senado e da Câmara Federal. Os militares só assumiram a liderança da coisa nos últimos momentos e pela inesperada iniciativa pessoal do general Olímpio Mourão Filho, que, sem consultar nem os seus pares nem as lideranças civis, pôs as tropas de Minas a caminho do Rio de Janeiro, enquanto o presidente do Senado, Auro Moro Andrade, sem saber de nada disso, declarava a vacância do cargo de presidente da República. Surpreendendo os líderes civis que esperavam chegar ao poder com a derrubada do presidente Goulart, Lacerda, Ademar de Barros, Magalhães Pinto e o próprio Moro Andrade, entre outros, a confluência desses dois acontecimentos criou uma situação na qual a classe política não tinha alternativa senão legitimar as Forças Armadas como condutores do processo, elegendo o presidente militar. Então aconteceu o inevitável. Logo ficou claro que não era possível, ao mesmo tempo, sanear a política nacional, tirando do cenário os principais comunistas e corruptos, e cumprir a promessa de novas eleições gerais em 6 meses. Mas isso é o óbvio, né? Quer dizer que em 6 meses você vai reformar o país inteiro, limpa tudo e daí convoca a eleição. Que é isso? Pode chamar Deus para fazer isso aí, né? Então, é impossível fazer. Então, quando o neguinho diz que vai fazer uma coisa impossível, ele vai fazer alguma coisa, mas será outra coisa, com certeza. E o que foi outra coisa? Decorrido 6 meses, me disse: não, não, não, aqui nós estamos e aqui nós vamos ficar. Então, só houve eleições indiretas, né? Maquiaram a situação. E a classe política era objeto de suspeita e de investigação. Havia a famosa CGI, Comissão Geral de Investigações, que estava investigando a corrupção da classe política, enquanto outros órgãos investigavam a questão do comunismo, né? E praticamente todo político passou pela CGI. Isso quer dizer, os militares não tinham confiança em político nenhum. Então, o que que eles fizeram? Diminuíram as funções da classe política, tiraram o poder dela. E a classe política, com o Congresso, Senado e Câmara Federal, se tornaram apenas carimbadores de decreto. Os milicos decidiam entre si o que. Não era só entre si, eles tinham colaboradores técnicos. Então, era um governo tecnocrático, né? Vocês eram militares, engenheiros, economistas. Eles decidiam tudo e o Congresso dizia sim, senhor. E não tinha outro jeito de fazer. Se você quer sanear a classe política, bom, você não pode se misturar com ela. Então você tem que mantê-la à distância, ter poder sobre ela. Então ela não pode governar. Mas por outro lado, você não pode eliminá-la completamente. Você tem que mantê-la ao menos pro forma, para dar a impressão de que você ainda tem um regime democrático, existe o império das leis, essa coisa toda. E foi exatamente isso que fizeram. Até fizeram bonitinho, né? Eles respeitavam o ritual, né? Das eleições, o trâmite dos projetos de lei, eles respeitavam tudo isso, a formalidade da coisa. Então, era assim: os militares ou eles permaneciam fiéis à bandeira saneadora, ou cumpriam a promessa de eleições e permitiam a volta ao status quo anterior. Então, isso no dia seguinte do golpe. Alguém falou, ó, se tiver eleição em 6 meses, vai voltar toda essa turma daí. Né? Vai voltar o João Goulart, o Almino Afonso, o Darcy Ribeiro, toda aquela turma. Então, não pode esquecer, Franco, o Leonel Brizola era um cara que tinha uma certa popularidade na época. No Rio Grande ele era um ídolo popular, né? Na época. Né? O que você ia fazer com o Leonel Brizola? Né? Então, se tivesse eleição e o Leonel Brizola pudesse participar, ele certamente seria eleito alguma coisa. Então, vencida pela magnitude dos desafios, a Revolução Democrática, entre aspas, transformou-se em ditadura militar sem querer e quase sem perceber. Porque uma vez que esse é o ponto importante, uma vez que as Forças Armadas tomaram a iniciativa, passando por cima da classe política, da justiça e da ordem jurídica, elas estão no poder. E aí, com quem que elas podem contar? Com ninguém mais, só com elas mesmas. Porque assim, é como se fosse elas contra todo mundo. Então, o que elas fizeram? Concentraram o poder nas suas mãos, criaram uma elite de tecnocratas apolíticos, né, com João Paulo Reis Veloso, Mário Henrique Simas, o próprio Delfim Neto. Delfim Neto, qual é a posição política do Delfim Neto? Delfim Neto já foi tudo que existe, né? Desde socialista Fabiano até homem da turma como é aquele economista americano, esqueci o nome, Milton Friedman, ele fez tudo, né? Ele sempre está bem na ditadura, está bem, depois de cada ditadura também está bem. O pessoal precisa dele, ele sabe lidar com o dinheiro, então alguém vai precisar dele. Então, o governo militar se juntou essa equipe tecnocrática, gente altíssimamente capacitada, conseguiram estabilizar a economia, conseguiram fazer algum progresso, conseguiram levantar um pouco a economia nacional, né? Mas foi a única coisa que eles podiam fazer, porque no resto tudo eles precisariam do apoio da classe política. Quer dizer, modificar profundamente o rumo das coisas no Brasil, eles não iam poder fazer. Como de fato não fizeram. Então, agora, isso foi em 64. E agora a situação como é que é? Vamos dizer, a situação está mais propícia para que as Forças Armadas tomem o poder, né? Façam um saneamento em 6 meses e nos deem novas eleições em 6 meses. A situação favorece isso, mais do que favoreceu em 64, ao contrário. A situação hoje está infinitamente mais grave, né? Então, em primeiro lugar, naquela época só havia, toda a América Latina, um país comunista, que era Cuba, né? Que tinha o quê? Quantos habitantes tinha Cuba? 6 milhões de habitantes, uma coisa assim, que acho que tinha menos do que o Rio de Janeiro, né? E hoje nós temos metade do continente sob o comando do Foro de São Paulo. Sei o quê, são 12 países, uma coisa assim. Se você pegar o tamanho do Foro de São Paulo, compara com o que foi na época a ULAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade. A ULAS, ela criou lá, meia dúzia de guerrilha, né, com dinheiro soviético, mas isso era tudo. Popularmente, aquilo não tinha apoio nenhum. E além disso, você tem, além das tropas desses países, você tem o narcotráfico, né, que hoje domina o continente inteiro, meu Deus do céu, e que está todo no Foro de São Paulo. Então, vamos supor, se as forças armadas tomarem o poder, elas vão ter que enfrentar a corrupção da classe política, né, o déficit nacional, a quebra da economia nacional e mais, toda essa imensa força militar em torno. Não vai dar. Não dá para aguentar a briga 30 dias. Né? Então, só o que pode fazer face a isso é uma união civil-militar, efetiva, não de boca, como esses caras estão fazendo, onde você tenha, vamos dizer, liderança civil popular, com apoio popular, né, e apoio da população, apoio ativo da população. Ora, no momento, quem que tem apoio ativo da população? Bolsonaro. Se falar as Forças Armadas, bom, Forças Armadas são uma entidade abstrata. Me cite um militar que personifique as Forças Armadas, que seja o herói nacional. Não, não tem, só tem o Bolsonaro. Então, muitos militares começaram a pensar o seguinte, começaram a rever os erros que eles fizeram em 64. Bom, o que nós temos que fazer agora? Nós temos que juntar em torno do Bolsonaro, eleger um presidente, e ele nos manda agir, e ele com o respaldo popular. Então, nós podemos fazer uma espécie de intervenção militar à chamada do presidente da República e com o respaldo popular. Claro que isso é muito mais razoável, muito mais inteligente, né? E eu não sei por quê, tem um certo grupo que fica enfesado com isso e começa a falar mal do Bolsonaro, começa a desconfiar. Não, é todo mundo socialista Fabiano, né? É tudo, né? Esse Olavo é comunista, né? Então, é claro que nós estamos diante daquele anticomunismo histérico, de antigo estilo, 1964. Né? Tinha muito jornalista nesse estilo. Eu fui subordinado de um deles, que tinha um metralhador na gaveta para matar comunista. Nunca matou nenhum, evidentemente. Imagina se o comunista invadir a redação. Por que comunista invadir a redação onde só tem comunista? Esse não é o sentido. Bando de comunista armado, prendendo os outros Já estava comunistas. invadida. Já estava invadida. Então, havia muitas pessoas assim, de mentalidade mais policial do que militar, na verdade. E muitas pessoas depois se ligaram ao Esquadrão da Morte. Essa coisa, era toda uma cultura direitista policial, que a esquerda chama de fascista, que não é fascista, é outra coisa. Então, dentro dessa confusão, parece que a única possibilidade é realmente você fazer uma intervenção militar legal após a eleição. Ou seja, o presidente da República pode mandar as Forças Armadas intervir onde ele quiser. Pode ser ele, pode ser o presidente do STF, o presidente da Câmara. Mas você precisa ter uma autoridade civil com respaldo popular para fazer isso. Ora, nunca nos últimos 50 anos algum político teve tanto respaldo popular quanto o Bolsonaro. Então, ele nos primeiros 6 meses, o que quer que ele faça, o povão vai aplaudir. Então, essa é a grande chance dos militares. Mas, o pessoal que está muito assanhado com o golpe militar está fazendo o possível para abortar isso aqui. Eles não querem a eleição. Eles querem o golpe militar em vez da eleição. Ora, se houver o golpe militar, então, em primeiro lugar, o inimigo hoje é mil vezes mais poderoso do que em 64. Então, aí significa imediatamente guerra civil. E na Guerra Civil as nossas Forças Armadas não estão em vantagem de maneira alguma. Então, isso aqui é uma descrição objetiva da coisa. Quer dizer, não é porque, ah, mas é que você gosta do Bolsonaro. No Brasil é tudo assim, as pessoas explicam, como todo mundo só age pelo sentimento, eu gosto ou não gosto, eles acham que todo mundo também age assim. Mas eu estou tentando analisar a coisa aqui em termos de meios de ação. Quer dizer, o que que dá para você fazer e o que que não dá para você fazer. O princípio é muito simples, se você não tem os meios, você não faz. Então você tem que ver os meios que cada facção tem à sua disposição e, portanto, o que ela diz que quer fazer e o que ela vai poder fazer. Claro que faça o que fizer, ela vai dar a isso o nome daquilo que ela prometeu fazer, embora possa ser uma coisa totalmente diferente, né? Então, bom, É assim que eu estou vendo a situação. Em suma, ou o pessoal elege o Bolsonaro, ou então o Foro de São Paulo vai dominar essa coisa de qualquer maneira, inclusive com a ajuda dessa turminha intervencionista que está criando uma situação na qual, se o pessoal da esquerda começar a alertar contra o perigo de um golpe fascista, vai estar alertando para uma coisa verdadeira. Embora não seja fascista, bom, é um golpe daquilo que no Brasil se chama de fascismo, embora não sendo, né? Então seria um golpe militarista, policialista, uma coisa assim. Que eu duvido que isso vá acontecer, porque a maior parte dos militares já entendeu que o outro esquema é muito mais fácil. Eles em 64 ficaram sozinhos no poder, sem o respaldo da classe política, que no fim acabou apoiando eles por medo. Eles tiveram que extorquir o apoio na base da ameaça. Mas agora não, agora eles têm a chance, vamos dizer, de juntar as Forças Armadas, um presidente eleito com respaldo popular e um apoio de uma parcela considerável da classe política. Você vira esse esquema, feito pelo Onyx Lorenzoni, que já tem 110 deputados a favor dele, mais do que qualquer outro partido. Então está feito. Ou você faz um golpe intempestivo das Forças Armadas, tomando poder contra todo o país e sem respaldo, né? Eles ainda deram respaldo popular, então eles convocam as pessoas, amanhã todo mundo na rua para apoiar o golpe militar, chegar lá não tem ninguém, né? Então, ou é esse blefe de apoio popular, ou tem a possibilidade de uma candidatura que terá ali o apoio das Forças Armadas, o apoio da população e o apoio de uma parte considerável da classe política. Então, isso me parece uma coisa bem mais realista. Então, eu acho que é isso que vai acontecer, a não ser que algum louco, né, no STF decida bloquear a candidatura, Bolsonaro, o que precipitaria uma possibilidade de golpe militar. Bom, esta é a situação, tá? Pois, vamos desligar um pouco, daqui a pouco a gente volta para as perguntas. Aqui tem para Henrique Figueiredo Simões. Pergunta se eu avancei na leitura do romance Claridade, do Renato Moraes. Ainda não tive tempo, lamentavelmente. Mas pelas páginas que eu li, né, que o negócio estava indo muito bem. Ele e o Rodrigo Duarte Garcia são duas estreias maravilhosas, aqui, muito, muito promissoras. Quer dizer, talvez a partir dessa a literatura brasileira esteja realmente renascendo. Sem contar o Érico Nogueira e a Lorena Miranda Cutlac na poesia. Bom, vamos lá. Marcos Campos. Os militares, com seus economistas, criaram o absurdo de permitir que todos os entes federativos, legislação a respeito do imposto sobre valor agregado, IPI, ICMS, ICS, nenhum país adotou uma aberração como essa. Em 88, só pioraram a situação com o aumento das responsabilidades do governo federal, sem o recurso adequado. A Constituição foi muito influenciada pelos Fabianos. Eu concordo com essa análise 100%. Isso aí aconteceu realmente. Mas olha, você não pode esquecer que a tradição do Exército Brasileiro é kantiana, positivista. E o sistema positivista é o governo tecnocrático. É a eliminação da política e a entrega do problema para os técnicos e cientistas. Foi exatamente o que eles fizeram. Agora, quando a gente fala isso, muitos militares, não, mas não sei, não sou positivista, nunca li Augusto Conte, etc. Mas esse é o mesmo argumento do Marco Antônio Viu, né? O Lula não é comunista porque ele nunca leu Karl Marx. Escuta, mas você pensa que todo mundo que adere a um negócio conhece aquilo desde a fonte? É claro que não. As ideias se espalham por mil canais diferentes e chegam na cabeça de pessoas que não têm a menor ideia da origem delas. Isso é exatamente por isso que funciona. Se todo mundo que é comunista soubesse que é comunista, haveria muito menos comunista no mundo. Do mesmo modo, o positivismo. Quer dizer, a pessoa entende uma ideologia como se fosse uma filosofia pessoalmente assumida. E isso é o contrário de uma ideologia, né? Uma ideologia é um conjunto de esquemas mentais, ou de chavões, de slogans, que se propagam sem você saber de onde vem e que se propagam sem nome. José Augusto diz: está mais que claro que uma chegada ao poder dos militares no modo 64 seria uma aventura que tenderia à tragédia. Porém, com todos os meios de ação que os militares possuem, não seria salutar que, através de provas mais que fartas, processassem, inclusive em tribunais internacionais, peças mais danosas do Brasil, acusando de crime de lesa pátria? Isto só é possível fazer não desde as Forças Armadas, mas desde um poder que tivesse esse triplo respaldo das Forças Armadas, da população e de parcela da classe política. Sem isso não dá para fazer nada. Se os militares se isolar novamente, como eles fizeram em 64, acabou tudo. Mesmo porque hoje a esquerda tem muito mais poder no continente e a política mundial inteira é contra golpes militares. No tempo de 64, ao contrário, golpes militares estavam na moda, né? E você tinha o apoio do governo americano. O governo americano facilitou a vida. É claro que é uma mitologia dizer que foi os Estados Unidos que fez todos esses golpes. Isso aí está provado que não é. É só ler o livro do Mauro Abrantes e ver que a KGB tem muito mais presente no Brasil do que qualquer agência americana. Mas eles ajudaram esses governos militares. Eles favoreceram. Hoje em dia, qualquer golpe militar levantará contra a opinião mundial inteira. Mesmo na época houve uma certa reação da opinião pública mundial, mas ainda houve a chance do pessoal se explicar. Hoje não teria nem isso, né? Leonardo Silva, essa pergunta é crucial. Por que depois da contra-revolução de 64 a direita brasileira saiu da cena, não tendo mais relevância ou produção intelectual artística? Os militares que atiraram do cenário, né? Eles não confiavam na classe política e não confiavam nos civis de modo geral. Então eles criaram a sua cúpula de militares e tecnocratas que só eles tomam. Tecnocratas, só eles tomavam a decisão. Quer dizer, a eliminação da política está no programa de Augusto Comte. Estudem o que é a política do Augusto Comte. É a política da não política. Assumir com a classe política e entregar tudo para a administração científica. E foi isso que eles fizeram, né? Só que isso é loucura, evidentemente. Augusto Comte morreu louco, não foi à toa. Entendeu? Então, você veja. O que os militares fizeram contra a intelectualidade de esquerda em 64, 65 foi nada perto do que eles fizeram contra a intelectualidade de direita. Tanto que a intelectualidade de esquerda progrediu, dominou os meios de comunicação, dominou o show business, dominou as instituições de cultura toda, dominou a universidade, dominou as redações de jornal e a de direita acabou. É porque, com relação ao pessoal da esquerda, o governo tinha aquela famosa teoria da panela de pressão. Você não pode fechar todos os canais, tem que deixar alguns canais abertos. E o canal que eles escolheram deixar aberto para a esquerda foi justamente as universidades. Agora, que a partir daí eles dominaram tudo, né? Agora, a teoria da panela de pressão não valia contra o pessoal da direita, porque a direita não era inimigo do governo. Era um concorrente do governo. Você veja assim, houve algum político de esquerda que eles combateram mais do que combateram o Carlos Lacerda? Nenhum. O Lacerda não era um inimigo, ele era um concorrente. Ele podia ocupar o lugar deles, né? Qual o papel do Luiz Guimarães no regime militar? Bom, ele no começo ele apoiou, não é isso? Depois ficou contra e virou uma pessoa importante na oposição, uma espécie de símbolo da oposição. Mas ele não era um líder, é como o Lula, era um símbolo. Ele não tinha voz de comando. Ele era apenas um emblema, era o poster boy, né? E cabeça para fazer outra coisa, ele não tinha mesmo, já está gaga completamente. Aqui, Leonardo de França. O governo tecnocrático era então positivista? Exatamente. Ainda a força positivista na conjuntura atual. Ah, mas não no sentido que são adeptos, né, conscientes e confessos do Augusto Comte. Não, são cacoetes mentais que se repetem, se propagam e se repetem automaticamente. Né? Tem essa ideia de, não, os políticos são todos corruptos, nós precisamos de pessoas de fora. Isso é uma ideia positivista. Né? Só que, sim, sem os políticos, não há política. E se não há política, não há administração. É muito simples. O que é a classe política? A classe política é uma rede que vem desde o Congresso até vamos dizer, o menor dos municípios, até os bairros. E é por isso que funciona, né? É uma capilaridade. As Forças Armadas não têm isso. Ela tem, claro, tem a sua rede, mas não tem contato popular. Ou seja, nem até profissionalmente seria um impedimento. Você não pode permitir, vamos dizer, que os quartéis virem áreas de discussão. O povo vai discutir os problemas. Tem um problema de encanamento, luz elétrica, vai discutir no quartel. Você acaba com as Forças Armadas se você fizer isso. Então elas têm que manter um certo isolamento, né? Agora, você se isolar do povo ao mesmo tempo que você é o governo, eu digo, bom, você vai se dar mal, como de fato se deu. Marcos Campos. Professor, a guerrilha promovida pelos comunistas tinha como objetivo distrair os militares enquanto ocorriam as infiltrações nas mídias, universidades? Com certeza. Com certeza. Se os próprios caras que estavam envolvidos na guerrilha sabiam disso ou não, pouco importa. O pessoal da outra ala comunista, que estava, a ala do Prestes, né, sabia disso perfeitamente. Falou, vamos mandar esses caras para frente com boi de piranha e a gente atravessa a boiada depois. Foi exatamente o que aconteceu. Né? E agora depois eles fazem homenagem aos nossos mortos, né, morreram na guerrilha e tal. Mas quem jogou os caras na guerrilha foram eles mesmos. Olavo, posso fazer uma observação? Pode. Até porque tinham dois partidos, no tempo da ditadura militar, tinha o MDB e a Arena. Sim. E tinha pessoal do Partido Comunista nos dois. Exatamente. Você vira. Você leu o livro do Hélio Gaspari, aquela série que ele fez sobre a ditadura? O Hélio Gaspari é um dos agentes comunistas infiltrados no governo. E que isso foi um fator, vamos dizer, decisivo no curso das coisas. É claro que esse pedaço da história ele não conta, né? Ele faz de conta como se ele não existisse. Então, mas pelo livro do Mauro Abrantes você vê, vamos dizer, a presença dos comunistas no governo é um negócio absurdo. E pensa que isso acabou em 64? Não acabou não, o que estava fazendo o Hélio Gaspari? Né? Pessoas como, por exemplo, o Sarney. Todo mundo sabe que o Sarney sempre esteve cercado de comunistas. Né? Inclusive na presidência. Alexandre Cartiano pergunta: qual o motivo do livro Minha Luta de Hitler ser censurado no Brasil? Esse fetichismo das palavras, tá entendendo? Eles acham que se você vai se quer que os caras sejam anticomunistas, então você proíbe eles de ler Lenin. Claro, então você está ajudando as pessoas a virarem comunistas ou está ajudando a ficar idiota? Mas esse é no Brasil, acredita-se, se você ler um livro é você aderir ao livro. Se fosse assim, eu já teria, estaria louco, eu tenho tanto livro discordante aqui que eu tenho que aderir a todos. Desenvolvendo mais para pergunta, como poderíamos combater a censura de livros aqui no Brasil? Ultimamente flagrante em bibliotecas públicas. É isso aí. A censura, não só de livros, mas de notícias de jornal, se tornou muito mais severa no tempo do PT do que jamais foi no tempo dos militares. Por que é que eu sei? Eu estava lá, meu Deus do céu. Eu estava no jornal mais censurado do Brasil, que era o Jornal da Tarde, que era a edição vespertina do Estadão, né? Que tinha um censor na porta. Os Mesquita não deixavam o cara entrar, era uma mesa para ele na portaria, ele ficava ali, lendo e cortando as matérias. Quantas vezes eu não tive que escrever matéria de novo? Quantas vezes tudo que eu escrevi foi jogado no lixo? Né? Eu lembro até que tinha uma noite que chegou uma matéria dizendo: olha, tem aqui uma sondagem, os milicos estão decidindo quem vai ser o próximo vice-presidente, etc. E eu peguei e escrevi aquilo e deixei na página. Né? E eu, naquele dia eu estava editando a página, mandei aquilo para a oficina e rodou. Cheguei em casa, né? Eu fui dormir, na hora que eu estava dormindo, eu falei, porra, essa notícia vai ser censurada, não vai dar tempo de tirar, eles vão apreender a edição e a culpa é minha, eu vou perder meu emprego. Acordei, voltei correndo para o jornal, né? Alguém, alguma boa obra tinha tirado a notícia porque foi censurada mesmo. Deu tempo de tirar. Porque se você não tirasse, eles suspendiam e tiravam, apreendiam a edição. Então, muitas vezes tive que fazer matéria de novo. Quer dizer, eu fui vítima direta da censura, ali todo dia. Mas acontece o seguinte, eles proibiam notícias que tinham realmente uma importância estratégica, sobretudo do ponto de vista do combate à guerrilha. Por exemplo, assalto à loja de armas. Assalto à loja de armas, você não noticiava antes de um mês, quando terminasse a investigação. A oposição política não era censurada. O próprio Jornal da Tarde era um feroz inimigo do governo. Criticava tudo quanto é tramóia do governo. Corrupção, então, nem se fala. Notícia de corrupção nenhuma foi censurada. Durante todo o tempo que eu estava lá, inclusive tinha um sujeito chamado não sei quem Medeiros, que a especialidade dele era essa. Ele só sondava casos de corrupção. E o governo nunca proibiu nenhuma delas. Você podia acusar o governo, os caras do governo, de tudo. Eles não censuravam. Agora, censurava notícia sobre a guerrilha que fosse de importância para eles. Né? E era sempre coisa que era realmente importante. E eles liberavam a notícia depois de algum tempo. Agora, no período esquerdista, não. Uma coisa suprimida para sempre, ela desaparece do universo. E não é só notícia, são pessoas inteiras. O Antônio Olinto ficou censurado na mídia brasileira durante 20 anos. Um autor que tem livros traduzidos em 39 países. Na Romênia, o Antônio Olinto era uma espécie de ídolo nacional na Romênia, porque ele, do bolso dele, montou uma biblioteca brasileira no centro de Bucareste, e o livro dele fazia um sucesso danado. Todo mundo conhecia o Antônio Olinto, todo mundo gostava dele. No Brasil era proibido. O Meira Pena. O Meira Pena podia publicar os melhores livros do ano. Não saiu uma notinha. Nada. Eu furei esse negócio na base, assim, de como abrir espaço com o cotovelo. Porque todos os escritores, em geral, quando eles são atacados pela mídia, eles se fazem de superiores. O que vem de baixo não me atinge, não vou responder. E todo mundo acha que isso é certo. E isso, eu sei que isso é loucura. Né? Se for um Zé Mané, lá, o cara é presidente da Associação de Futebol de Botão de Vila Nhocunha. Falou de você, responde. Nunca, você nunca é superior. Então, só quem não levou, jamais levou um pontapé no saco, diz que o que vem de baixo não atinge. Então, o Antônio Olinto fez isso, o Gustavo Corsão fez isso, o Meira Pena fez isso. Todos os articulistas de esquerda e direita que havia na mídia brasileira, todos sumiram. Você vê, a revista Convívio, do padre Adolfo Cripa, é uma revista católica de direita, de altíssimo nível. Até hoje, artigos publicados na revista Convívio não são admitidos em currículos universitários. Até hoje. Veja o que é, o Trotsky chamava isso o longo braço da revolução. Quer dizer, quando proíbe um negócio, é proibido para sempre. Você vai ser suprimido do universo físico. E assim por diante. Agora, os milicos não. Tudo que, por exemplo, se censurava um filme, bom, isso era sucesso garantido, porque depois de 3 meses liberava o filme, todo mundo queria ver o filme censurado, para ver se tinha alguma cena de sexo interessante. Aliás, cena de sexo. O governo financiava filme de sacanagem, porra. O Meira Pena foi diretor da Embrafilme, né? E ele disse, bom, ela tem um problema, porque a gente financia os filmes, o governo financia os filmes e depois os censura. Né? E daí, claro, o governo perde dinheiro. Né? E eu estou aqui de diretor da Embrafilme só para financiar filme falido. Né? Um dia ele foi lá pedir para o cara liberar tinha um diretor pedindo para ele falar com a censura para liberar um filme. O filme chamava Assim Nem a Cama Aguenta. Daí o Meira Pena desistiu, pediu demissão. Mas foi a época da pornochanchada. O governo, a tal da revolução sexual, o governo incentivou com a pornochanchada. As drogas também, eles não ligavam muito para as drogas. Porque, não, deixa o pessoal fumar maconha, gerar coca. Melhor disso do que eles fazerem a revolução. Eles não captavam a ligação de uma coisa com a outra. Não sabia o que era guerra cultural, nada. Bom, então por hoje. Ah, não, tem uma pergunta que ela fez aqui, que está aqui. A pergunta. O que o senhor acha Fale mais alto. O que o senhor acha? Se houver fraude na eleição, vai ter intervenção? É possível? Então, é o tal negócio. Bom, um dos argumentos fundamentais desse pessoal intervencionista é que vai haver fraude, então a eleição não adianta. Tá certo? Bom, acontece o seguinte. Na eleição da Dilma, quantos votos foram falsificados? 1%. Né? Então, uma equipe de 23 pessoas, controlando ali o Tribunal Eleitoral, resolve o problema. Agora, como é que você vai falsificar 40, 60% dos votos? Você precisaria ter uma equipe imensa, espalhada no Brasil inteiro, e seria como assim, uma conspiração pública. Não é tão fácil quanto você resolver o assunto com 23 pessoas. Então, vamos dizer, uma fraude dessas proporções seria um escândalo. Portanto, não seria mais uma conspiração. Quer dizer, uma fraude em larga escala, ela supõe o controle em larga escala. E esse ano não vai haver esse controle mesmo, porque não são 23 pessoas que vão estar envolvidas no negócio, são milhares. E esse ano o pessoal das Forças Armadas vai estar fiscalizando. Então, é quase impossível uma fraude dessas dimensões. Claro, vai haver fraude, claro. Né? Mas desde o início o pessoal confundiu muito. Começaram a fazer a campanha do voto impresso. Ele disse, olha, quando Stalin disse aquele negócio que não interessa em quem você vota, interessa quem conta os votos, não existia voto eletrônico. Ele falou isso com relação ao voto impresso. Uhum. Quer dizer, você manda todos os votos para uma salinha fechada, tem lá 23 estalinistas, tá certo? Eles jogam fora os votos que não interessa e pronto, acabou. Então pouco importa se é voto eletrônico, se é voto impresso, se é voto em pedrinha, se é voto telepático. Quer dizer, o que importa é saber quantas pessoas contam os votos. Então, a característica fundamental dos atos administrativos é a sua publicidade. Então a contagem de votos, para ser válida, ela tem que ser pública. Você tem que ter câmera de televisão lá mostrando. Tem que ter fiscal de todos os partidos na hora, não é depois. Não é isso? E esse ano vai ter fiscais das Forças Armadas. E é possível ter fiscal em todos os postos, acho. Sim, meios de fazer isso as Forças Armadas têm. Isso quer dizer, uma intervenção militar, vai haver uma intervenção militar. Só que intervenção legal, decretada pelo Presidente da República, não é total, não só as Forças Armadas vão tomar o poder, o poder vai estar na mão do candidato eleito e do seu ministério, tá certo? O Congresso vai continuar funcionando e o Presidente terá apoio dentro do Congresso. Isso aí já está aprovado, quer dizer, o Onyx Lorenzoni conseguiu juntar 110 deputados, pronto, está garantida a base parlamentar do Bolsonaro. Então isso aí é o Bolsonaro subirá a presidência com um poder avassalador, inclusive composto do apoio popular que ele tem, já tem e continuará tendo, do apoio de uma parcela das Forças Armadas, apoio maciço das Forças Armadas e apoio de uma boa parcela da classe política. O que mais um presidente pode querer? Com isto tudo na mão, você reforma um país, né? Mas só as Forças Armadas, isoladas, sem classe política? Né? Subir cuspindo na classe política e ainda querer que ela ajude? Não vai dar. É uma questão assim, o problema do... Eu acho que o conceito de meios de ação é o principal em política. Você só faz o que você tem os meios de fazer. Se você diz que vai fazer uma coisa e não tem os meios, você vai fazer outra e vai dar o nome dessa. Como os militares, 64 anos, fazer a Revolução Democrática... Vai fazer uma ditadura capenga que vai durar 20 anos, não vai resolver nada e vai ir embora com o rabo entre as pernas. O que foi que aconteceu? Lamento dizer isso. Não é que eu estou contra os militares, também não estou contra a intervenção militar. É só, bom, o que você entende por intervenção militar? As Forças Armadas obedecendo uma ordem do Presidente da República, intervir aqui ou ali para botar ordem? Ou as Forças Armadas derrubar o Presidente da República, expulsar a classe política e tomar o poder sozinha, como fez em 64? Quer dizer, outra coisa, todas as discussões que eu vi sobre intervenção militar foram discussões jurídicas. Mas esse é o problema do Brasil, é o excesso de advogado por metro quadrado. Né? O raciocínio jurídico diz respeito apenas ao reconhecimento de um formalismo legal. Não é um raciocínio político de maneira alguma. Você diz, não, mas a intervenção ela é legal, ela é constitucional. Mas não é isso que eu estou falando. Né? Eu estou falando se ela é real, se ela é possível se ela é real e quais são as consequências efetivas, né, da tomada do poder pelas Forças Armadas ou do outro esquema, as Forças Armadas junto com o Bolsonaro e com a parte da classe política. Eu acho que esse esquema é muito mais realista. Eu acho, não tenho certeza disso. Agora, acontece o seguinte, você lê a minha apostila, problemas de método nas ciências sociais. Eu não chuto, eu não chuto e também não tomo posição nesse sentido. Eu analiso de acordo com critérios científicos que eu mesmo esclareci, defini, esclareci nessa apostila e em outras escritas similares. Agora, o pessoal fica dando palpite assim, porque, ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Tudo isso é besteira. E no Brasil, tudo que você fala, as pessoas acham que você, tal como elas, está falando na clave do eu gosto ou eu não gosto. Eu quero ou eu não quero. Ela fala, não, meu senhor, eu sou um cientista político, meu Deus do céu, eu estou tentando analisar o que dá para fazer e o que não dá para fazer, o que pode ter resultados catastróficos e o que pode funcionar. Né? E eu estou dando esse conselho para quem quiser. Se o PT viesse pedir conselho para mim, o PT não teria caído do burro. Também não teria feito tanta besteira. Né? Então, vamos dizer, a ciência serve a todos. Agora, você acaba tendo suas preferências pessoais, claro, mas, vamos dizer, a idoneidade da análise científica não é você não ter suas preferências pessoais. Né? É você não deixar que ela se sobreponha à sua visão dos fatos. Você não pode deixar que a sua preferência determine os fatos. Você tem que aceitar os fatos do jeito que eles são. Então, o PT, aquele negócio que eu sempre falei, Lu, você realizar o projeto do Raimundo Fauro pelos meios do Antônio Gramsci. E foi isso que derrubou o PT. Né? Se eles tivessem perguntado para mim, 10 ou 20 anos atrás, eu diria, não façam isso. Se vocês querem derrubar o estamento burocrático, a primeira coisa que vocês têm a fazer é não se transformar nele. Né? Porque uma coisa, se você está na luta contra a burguesia, isso é contra os donos do meio de produção, então está certo aquele negócio que a melhor maneira de combater a burguesia é você se transformar nela, você ter mais dinheiro que ela. Mas se o seu inimigo não é desse tipo, né, se não é o dono dos meios de produção, se ele é o dono do Estado, né, então não adianta você virar o dono do Estado no lugar dele. Porque só quem pode derrubar o estamento burocrático é o povão. Você tem que estar aliado do povão incondicionalmente. E não negociar com o estamento burocrático. Você pode superá-lo, mas não negociar com ele. Só que o estamento burocrático é as grandes fortunas querem o quê? Movimento gay, abortismo, droga para todo mundo, né? E a esquerda brasileira entrou nisso. Resultado, o estamento burocrático está lá inteiro e a esquerda caiu. Mas são muito burros, meu Deus do céu. Agora, quanto que pagaram, sei lá, para o Roberto Mangabeira húngaro, para outro palhaço aí, qualquer desse? Eu vou te dizer a triste realidade. Eu não digo que no Brasil só tem um cientista político, que tem dois. Tem eu e o Felipe Martins. O resto não é. O resto é só blá, blá, blá. São questões, vamos dizer, de teoria política, que seriam lindas para você discutir na Inglaterra. Da legitimidade, dos partidos políticos, etc. É assim, raciocina como se tivesse uma democracia tudo arrumadinho e o único problema que sobra é o problema eleitoral. Né? Digo isso, não é ciência política. Ciência política tem que ir na base da coisa, e a base é o poder tomado na sua acepção mais elementar. Então, por exemplo, a gente precisa ser muito burro para achar que o dinheiro tem poder. Quando o sujeito assalta o outro na rua, quem tem mais dinheiro? O assaltante ou o assaltado? Por definição é o assaltado, né? Então, muitas vezes, o burguês é o porquinho que você engorda para matar no fim do ano. O dinheiro pode ser um meio de conseguir poder, mas ele por si mesmo não é poder nenhum, ele é um motivo suficiente para os outros te assaltarem. Mas como é que a pessoa pode ignorar um treco desse? Pode ignorar, por quê? Porque nunca pensou no assunto. Ouviu aquele negócio, poder do dinheiro, poder do dinheiro, poder do dinheiro, e se deixa iludir, se deixa hipnotizar por um esquema verbal, em vez de examinar, vamos ver como é que é isso. Né? Você assistiu aquele filme Era Uma Vez no Oeste, foi o Sérgio Leone. O filme é maravilhoso. Né? Então tem o cara, o potentado da indústria, que é o dono da Estrada de Ferro, e ele pegou uma doença lá, ele é paralítico, né? E ele diz, eu não preciso de armas, eu tenho dinheiro, essa arma aqui, pega lá os montes de dinheiro. Blá, blá. No fim, o cara que é o guarda-costas dele, né, toma todo o dinheiro dele, puxa a muleta dele, cai no chão, fica lá, velho milionário, se arrastando na lama, e o outro foge com o dinheiro. Fala, tá vendo? Acreditou no poder do dinheiro, é uma que burro. Né? Tem poder do dinheiro bom, mas não custa nada, tem um revólver escondido na gaveta, né, porra? A forma mais direta do poder é o poder de matar. Mais do que isso, não tem. Isso. Morto não fala, morto não faz nada. Então, se o outro matar você, evidentemente ele tem mais poder que você. Depois de você morrer, você não tem poder nenhum. Então, todas as formas de poder têm que ser analisadas a partir desta. Que é a forma de poder humano. Né? Aliás, poder divino também é isso. Deus te mata, não mata. Olá. Como você classificaria? Tem capacidade simples, a pergunta não sei se ela é simples ou complexa. Como você classificaria os três poderes globalistas nessa clave que você está falando agora? Eles têm, vamos dizer, uma personalidade pública que reflete os três meios do poder. Quer dizer, o poder globalista ocidental, ele posa como sendo um poder financeiro. Né? O poder globalista russo-chinês posa como se fosse um poder militar. Ah, nós temos mais soldados, temos... O exército da China é um negócio descomunal. Assim, né? Sei lá, 500 milhões de pessoas, um negócio absurdo. O maior exército de terra que já existiu. Né? E o islâmico posa como representante do poder intelectual. Eles têm a verdade, eles têm a doutrina que rege o mundo, etc, etc. Mas essa é só uma identidade externa. Na verdade, eles usam todos os meios de poder que existem. Uhum. Você pode dizer que existe uma analogia entre os três, grupos e os três modos básicos do poder. Mas é uma analogia que se refere somente à sua fachada, à identidade pública. E não à realidade da coisa. Né? Bom, então, por hoje é só. Ah, sim. Nos próximos dias, acho que a partir das próximas horas, hoje, a partir de hoje ainda, nós vamos divulgar, vamos dizer, o programa do curso Simbolismo e Ordem Cósmica Ontem e Hoje. O curso era a partir de que dia? De 21 a 25 de agosto. 21 a 25 de agosto, mas a divulgação e as inscrições vão começar é já. Houve um rapaz que fez algumas perguntas interessantíssimas sobre isto no Facebook. Eu disse que ia responder na aula, mas simplesmente não vai dar. Porque esse é um assunto que vai ter que aparecer no próprio curso. As perguntas dele são muito complexas. São boas perguntas. Né? A gente vê que ele está meio numa crise gnóstica, assim, então começa a perceber a incoerência lógica em tudo quanto é lugar. Isso acontece para todo mundo. Né? Então todo mundo já... Não existe doutrina gnóstica, só existe experiência gnóstica. Quer dizer, você vê as coisas como gnóstica. Né? E todo mundo passou por isso, absolutamente todo mundo. Só que uns passam a vida inteira, outros passam metade da vida, outros passam uns anos, outros passam uns meses, outros passam 2 segundos. Né? Mas um dia você chega lá. Então, eu nem sei se ele é aluno do COF. Eu acho que não é. Tomé Sabag Neto. Eu falo, bom, não posso. Ele faz uma pergunta no Facebook, eu tomaria metade de uma hora do para responder a pergunta que nenhum aluno do COF fez. Então, mas se ele estiver no curso Simbolismo e Ordem Cósmica, eu prometo que vou abordar com muita seriedade essa pergunta dele. Tá bom? Porque aqui diz que o Olavo não permite objeções. Né? Tanto não permite que eu as respondo. Então vamos lá. Até semana que vem. Muito obrigado.